negó con más sabor. Y nos manda que le demos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dolido, todo paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado e temor.